Condor, o Condor 22. Condor 22, ali em mantém pista no zero. No solo 47, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219, livrando a direita, tá? 3253. Solo 0, 53, prossiga. Confirma matrícula, é 1053? 9053. 9053, negativo, ainda não apareceu aqui no sistema, confirmei o BT. Manda 2224. Gente, você checa aqui junto a IS, aguarde um instante para cópia. Alô, rolador, muito boa noite, eu sou 3858, Bruno. 3858, táxi V, Alfa Juliette para 03. Alfa Juliette para 03, né? Bom, 1885, em Guarantã, que pediu só um rapaz para táxi. Autorizado, pode ir para o táxi, bom, 6113, chame Recife, 1288. Recife, 1288, volta 6113, boa noite, obrigado. Boa. Salvador Passaredo 2224, aproximação final 10, baixante a capa. 224, ciente, ventos de 1 no 0 grau 079, Kenegal no 0, 1 no 1, está autorizado pouso pistão no 0. 0 pouso no 0, 224. O condor 22 decolou aos 49, controle 121-9. Condor 2198. Sobre controle 1 no 9-8, condor 22. 9-8-22. Serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha 1-1-0, coordene diretamente com Ilhéus. Frequência, correção, com Aracaju em 120-3. Patango, Yankee, Tango. Whisky Yankee Tango. Controle Salvador, o Condor 22 decolou cruzando 2400, da Euleda. Condor 22, contato radar, sua para nível 360, saída da El. 360 da El 22. Condor 22, dá presente foi Leda. Dá presente Leda, obrigado. Sabe o que chamou o som? Dão 3662. 3662, prossiga. Autorização natal, informação e informe de posição 1. 3662, informe degradação do sistema. Que nós estamos tendo problemas com as autorizações. Informo que tem o seu plano aqui no sistema sem o transponder. Estamos em coordenação com o Centro Recife para obtenção da autorização. Ok, não aguardo. 053 na escuta? Não, 053, continua. Ok, estávamos esperando a resposta de Recife quanto à sua autorização de tráfego. Foi verificado que existe um plano aqui para 2310, que já deveria estar no nosso sistema para sua autorização, mas o Centro Recife informa que não tem o plano e nem a sala plano de voo. Quem informou esse horário aí foi a IAS Salvador. Então solicito que entre em contato com a empresa para que não haja maior atraso, para entrar em coordenação com o CGNA ou fazer um novo plano, de maneira a agilizar seu tráfego. Teve um tráfego hoje já que demorou cerca de uma hora devido a esse problema, mesmo problema. E nós aqui não podemos autorizar seu plano, ok? Tá ótimo. Biono, cogindo a aproximação, QNH 1011, aguarde pista livre. Milhões ainda aguarda. Passarelo 2224, solo 53, libere pista pela direita, solo 1211, decimal 9. Próximo 4, então 3662. Então 3662, Natal autorizado, nível 370, via Pesolo 10, decolagem da 10, curva esquerda, Puca, transição Zipar, 1119, decimal 8, 5511. Natal, nível 370, Upper 10, saída Cuca de Bar, decola 10, 5511, chame pronto, puxa acionado, está 3662. Solo, boa noite, passarinho do 2224. Passarinho do 2224, prossiga. Passaredo prossegue até a Juliette, ingressando no pátio 3 e a Juliette. Sua posição informada pela infraérea 02. Afirmativo, Juliette, pátio 3, posição 2, 2223, 2224. 020, equipe Telemark 100. Chanel 6313, desça para 2000 pés, ajuste na 011. 154, desça para 3.000 pés, ajuste no 011. 154, desça para 3.000, ajuste no 011. Tuna. 4 de Salvador, o Condor 22. Prossiga, Condor 22. Pode coordenar com o Recife, que é para a gente já voar abrir? Eu gosto de coordenação com o Recife. 5, observe o ATR que está ingressando no pátio 3. Quando tiver condições de táxi, está livre até o ponto de espera via Índia. 1011 é o ajuste e a torre em 118.95. Condor 22, tem de coordenação diretamente com Recife em 125, 1-3325. 5-9-1 no solo 5-7, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. Direita 2-1-9. Ô, Torre, por gentileza, Nós víamos na final, o papi da esquerda me dava 3 vermelhas e o da direita me dava 2. Não sei se existe algum reporte dessa natureza, mas caso seja o primeiro, a informação é só para o enriquecimento. Ciente, muito obrigado. Samba 54, novo limite, QDMIC 120 de Simbra. Ciente, Samba 54, QDMIC 120 de Simbra, novo limite. Segue até antes da Juliette. 590. Romeu Bravo Oscar, chega da mar e desce para nível 050 em redução para 229. Romeu Bravo Oscar, descida para o 050 na chegada da mar e em redução para 229. Mais um diálogo, né? 130, 35, 2 no meio? 130. Só um instante. Ok. 5591, ingressa via Juliette, parte 3, está livre. Posição informada é a 4. 5591, posição 4, parte 3, ingresso Juliette. Posição 4, parte 3. Ingresso Juliette, 5591. Rochana 6310, pushback, pronome. Portão 612, livre, chame táxi. 6310. Chama táxi, 6310. Solo 1889, autorização Galeão. 1889, Galeão, agora de cópia. Grato. Yankee Tango, autorizado descida para 2000 pés. 2000 pés, Yankee Tango. No meia, autorizado nível 130, modifica a saída para Conde. Sim, saída Conde Xené 6313, torre 118, decimal 95. 95, boa. Fazer capô. 24, acertou. Combate 4, controle ciente, aguarde transferência. Ciente, combate 4, aguarde transferência. Chamação, reposto no estendo, baixado e travado. Vai repostar, meu filho. 1885, decolado aos 01, no controle 19.8, boa viagem. Prossiga. Autorizado, Galeão 360, AP Zulu 10, SMAP, Lúvito, Babacena e após confort. A decolagem da 10, curva direita, Dael, Leda Bridge. Controle 19.8, 5514. Ok, 360, AP Zulu 10, SMAP, Lúvito, Babacena, confort. Com curva direita na Dael, Leda Bridge, 19.8, 5514, 189. Chame para a puxação. Controle Salvador, voo 1885, boa noite, cruzando 2000. Voo 1885, boa noite, com o radar Flora nível 360, na saída da El. Autorizado 360, sem instruções, saída da El, voo 1885. O ponto de espera no zero, táxi Apache Índia, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Leão Bravo, redução agora 200 nós. Romeu Bravo, ó, correção, redução para 200 nós. Ok. Vou chamar a 300. Quanto é a quantidade de luz de vermelhas? Tá normal, tá ok? Ah, espero que esteja, né? Duas vermelhas e duas brancas aqui pra gente. Ok, porque foi parado pra gente que o... que havia três na esquerda e duas na direita, só pra gente tirar uma dúvida. Não, tá certinho, obrigado. Muito obrigado. Chame torre 1-8-9-5. 8-4, para torre 1-8-9-5, grato. Torre Salvador, eu comba 5-4. 963-1-3-1-0-5, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. 3-2-1-9-3. Rumba 5-4, que legal no 0-1-2, reposta no estendo baixado e travado. No 0-1-2. C4 tá com baixado e travado. Rumba 5-4, continua a aproximação, agora de pista livre. Guarda no pista livre, eu quase encontro. Salvador, é o voo 903. Prossegue na Alfa, reporta antes da Juliette. Gol 9053, prossegue. Beleza, só pra gente tentar entender. Foi recebido um plano na sala IF, mas não foi passado pro centro, é isso? É isso, nós fizemos contato com o Centro Recife, que é quem está autorizando todos os planos. As autorizações automáticas foram suspensas. Recife não tem plano, nem o operador da posição, nem a sala plano de voo de Recife. Nós ligamos para a AES aqui para ele verificar na rede se existia o seu plano. O AES informou que existia o plano de cujo horário é 23.10. Porém, Recife ainda não tem esse plano. Nós pedimos para que o AES transmitisse e, como já ocorreu hoje, com o mesmo gol iniciado com 9.90 alguma coisa. Ocorreu também um atraso muito grande do mesmo tipo e foi solucionado quando o comandante entrou em contato com a empresa e eu acho que eles reenviaram o plano. Paulo, chega 6313. 6313, portão 4. Positivo, portão 4. Tá certo então, o 9053, então, existe um plano então para 2310 que, caso não seja autorizado e trouxe o IVNA para a nossa decolagem imediata, só vai ser autorizado para 0005, é isso? Não. Interessante que o CGNA entre no circuito aí para poder agilizar, ok? Porque a Torre Salvador não pode autorizar sem que o centro, na verdade, dê autorização. A gente só paga a autorização, né? Então, o CGNA deve agilizar junto ao Centro Recife a sua autorização. Por isso que é interessante que o CGNA seja acionado, entendeu? Pela empresa. Tá, tudo bem, nós já acionamos aqui, mas só para entender, o plano foi passado para 23h10. E aí, vai ser enviado agora, então, para o Centro Recife e temos 45 minutos para autorização. Seria isso? Aham, entendi, é isso mesmo. E vamos, a cada tráfego que solicita a autorização aqui, todos os outros que não tiveram problema, eu pergunto pelo seu tráfego novamente. Agora mesmo vou fazer outro contato com o Recife para solicitar alguma informação, ok? Se já tiver autorização, já vou pagar. Tá ótimo, então, obrigado. Jorge Salvador, boa noite, Oceaner 6310. Oceaner 6310, contato radar, sua para nível 350 na saída Pucaracaju. 350 na saída Pucaracaju, Oceaner 6310. Bravo Oscar, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 na 2. Controle Salvador, boa noite, chegou no 604, passou 200 para 150 com a Gini 4. Controle Salvador, gol no 604. Whisky Yankee Tango, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, Romeu Bravo, Oscar, autorizado ILS, tem pistão na zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Oscar. Chana 6310, direto Jama. Direto Jama, Chana 6310. Controle Salvador, boa noite, gol 1604, passou 180 para o 150 com a tomação de helicóptero. Gol no 604, chega da Mari, desça para 050. Mari para o 50, 604. Possível 4. Salvador, confirma o vento, o esquerdo tango. 120 graus, 7 nós. O esquerdo vai modificar, vai no externo. Sente, o esquerdo no externo. Vai cancelar o plano e chame para girar a base. Sente, vai chamar girando base, o esquerdo tango. Oceano 6310, pode ir para Aracaju? Aguarde a coordenação, Oceano 6310. Guarda. Tango, cancelado as Duna, enquanto a gente fazer base curta, tem uma aeronave já se aproximando de Duna para pousar no zero. Afirma, então. Gente, então, base curta, pela esquerda, vai reportar a baixada travada, isso que estamos. Vai retornar na baixada e travada, esquecendo. Exato, chame o táxi. Exato, reportar o táxi na 3660. solo, é o passarelo 2224, já lhe chamo essa cota, ok? Afirmativo, confirmando o nível apenas 1190. Ok, pode ser 190, depois qualquer coisa a gente muda na rota aí. Afirmativo, só mais um instante e apaga a cota. Aliás, chama para a cota. Aqui chama para a cota, obrigado. Pushback, acionamento, gol 1889 no 5. Portão 5 autorizado, chame táxi. Marataxi, 1889. Quem é que tango baixado e travado? Quem é que tango está agressando a curta final baixado e travado? Autorizado pouso visto no 7, vento 1-1-0 grau, 08 nós. Livre pouso, extensão. Oi, Salvador, boa noite. Tá pra Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, que é legal no 012, continua a aproximação, reposta no marcador externo, baixada e travada. Reposta no externo, baixada e travada, Oscar. Romeu Bravo Oscar, informa que prossegue para 17. Gente, reposte no marcador externo para mudança de plano. Está presente, Oscar. Gente, modificado aos 104, autorizado base pela direita, reposte externo baixado e travado. Reposte na conta final baixado e travado. Passará, Oscar. Bisquinha que estamos, no solo do 4, pátio 5, confirme. Pátio 5, 5. 2085, obrigado, boa noite. Boa noite. Alô, passarelo 2224. Passarelo, só um instante. O 9053 do nível 400, para Galeão. O 9053, confirma o nível que deseja voar para Galeão. 400, ciente. Para final no 7, baixada e travada, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, está autorizado pouso pistão no 7, vento 1-1-0 grau, 07 nós. Mesmo pouso no 7, Oscar. Plano 604, 12.000 pés, ajuste no 012, livre LS, reposta estabilizada. 2012, vai reportar estabilizado 604. Fortaleza. Autorizado até ponto de espera, torre 1895, 1012, ajuste 3662. Espera, torre 1895, 1012, ajuste 3662. Para táxi 1889, 121 a bordo. Tem 3h40, até na Campinas. 889 até o ponto de espera livre, via Índia 1012, 11895. Via Índia 1895. Pode ficar no solo aos 18, poderia confirmar o PAT, PAT 5? Autorizado ingresso no pátio 5, ao estacionar frequência livre. Fotocópia. Na sua escuta. Juazeiro 190, decola da 10 com curva à esquerda, saída lotar, controle 119.8 e aciona 5531. Afirmativo, confirma o transponder, por favor. 5531, e corrigida a saída será Momo Cogbo após lotar. 190, o nível, decola da 10 com curva à esquerda. Momo, código depois do lotar, 119.8, controle de saída, 5531 no transponder, 2223, chamaremos para o pushback acionamento, ok? A última informação, o passageiro? Chamaremos para o pushback acionamento. Afirmativo. Acho que vai haver modificação na sua saída, mas por enquanto aguardo. Afirmativo, na sua escuta. Espera pronto, Gol 889. 889, sente, mantém o fone de espera da 10. Sente. Total 9907, boa noite, chegada bom, se deslocado meu pé, ajuste na 0, 1, 2. Autorizado na bomb, até 4 mil pés, com ajuste na 0, 1, 2, total. Autorizado Galeão 400, SMAP, Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme a rota do plano. A decolagem da 10, curva direita, da Leda Bridge. Controle 119.8, 5400. Para puxa só. Azul 4298, my arrival sent to point level 056. Controle solicitou mudança na saída. Vai fazer saída Puca até Puca, após direto para Alfonso. Afirmativo. Puca, depois direto Paulo Afonso. 2224. Afirmativo, chame. Puxa só. Chamaremos. Daqui o status é chama ground. Gol 989, autorizado a decolagem 210, vento 110 graus, 069. Teve decolagem no 0, 889. Essa autorização para ficar a aeronave do pátio 1, posição 11, para o pátio 3, posição 9. Gol no 604, torre 198, decimal 95. 1895. Tem uma boa noite. Igualmente. Salvador, boa noite, Gol no 604. Gol no 604, 04, boa noite, Senegal no 012, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Vai reportar com o Beidoso. For 298, reduce speed to 220 knots. 220 knots, 298. Uno 89, decolado a 23, controle, Uno 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado, boa noite. Controle, o gol no 889, Nadael. Gol no 889, contato radar sua para nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 889. Autorizado, pista 10, agora no 604. 9053, coordenando com a equipe de solo, tráfego do portão 11 já iniciou aí o pushback. Vai fazer reboque. Assim que o tráfego livrar a retaguarda, está autorizado seu push, ok? Já que o tráfego já está interferindo. Coordenando com a equipe de solo. Boa noite, é o TRIP 5393, ciente da informação de uniforme. E o TRIP é 5393? Afirmo, senhor, 5393, ciente da uniforme. Ciente, só onde está de cota. Uno 604, no solo 26, libere pista pela direita, solo, Uno 219. Direita 219, então boa noite. Vai control. Uno 9907, na escuta? 9907. Poderia confirmar para o total 9907? Salvador, o passarelo 2224 para o pushback acionamento. No pátio 3, está livre, chame táxi. Trabalhamos para o táxi 2223. Salvador, boa noite, eu vou no 604. O 604, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. No 009, 429. Trânsito 662, chame Recife 2685. 2685, obrigado, até boa noite. Igualmente. Muito boa noite. Dois coordenadas de São Paulo, 2370. 3758, Sente, 4. Sim, solicitado, 370? Muito bem, senhor. 370, aqui é aprovado. Sente, agora. Gol 9278, chega da Mari, dessa via para 2000 pés, ajuste na 012. 2012, seria possível voadora, não? Número 3 na aproximação, vou manter a chegada na via 2000 pés. Essa via 2012, gol 9278. Agilizar, o pessoal tem condição de voar duna, pode? Confirmo. Ao externo. Confirmo, pro controle. O total tem condição de voar ao externo. Mantenha pro hoje duna, o total 9907, já está autorizado em LS, é posto estabilizado. Ok, já está estabilizado. CP5393, cópia. Cópia, 5393. Sim, eu corto esse nós. 5394. 5393, João Pessoa autorizado, 190, Golf 677, Tecora 10, esquerda, Puca, Aracaju. 119.8, 5541. Usado 190 para João Pessoa, via Golf 677, decola no zero convertido, Puga Aracaju, 5541, corrigindo o transponder, chame pronto, puxa acionar. 5541, vai chamar, puxa acionar. 393. A previsão para o trânsito 3858, tá? 3858, mais 2 minutos. 3854. Sada no reboque, tá na escuta? Alfa Galeão, confirma o estacionamento. Instante. Para o táxi do 90, 3458, ao bordo, 35 alternas também. Sobe 053, táxi de Apátio Índia, no ponto de espera 1895, 1012. Apátio Índia, ponto 0395, agora 12, obrigado, com a renovação, componente. Voadora passaria do 2224 para o táxi, 69 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Passarei da guarda um instante para o táxi, aeronave rebocada vai estacionar no pátio 3. Aguarde só mais um instante. Tá, afirmativa, na sua escuta. Azul 4298, descend to 2000 feet, QNH 1012. 2000 feet, 1012, 4298. Confirme para o controle 3305, chamou? Zulu 19, decolagem 10, esquerda, Momo Frote. 119, 8, 5512. Fortaleza 3-0, pilota Zulu 19, decolando a cabeça. Como um próximo. O transporte 512 e o controle de Salvador tá, é o 119-18. Para o posição de acionamento, posição 3? Sim, aqui. Aguarde, aguarde para push. Aguarde para push. Andrés 305, chegada Mari, desça para 050. Sente em poste quando baixar de travada. 4, observe companhia prosseguindo para o ponto de espera, após o tráfego ingresso, portão 2. O 604 copiou, após companhia prosseguindo ponto de espera, está autorizado a ingressar portão 2. O 604, portão 2 está portão 2. O tráfego da companhia está prosseguindo para o ponto de espera via Índia. Após passagem do tráfego, está autorizado a ingressar Juliette, portão 2. Positivo, portão 604, passagem Juliette, portão 2. Quilo, quilo alfa, confirme pista que decola, 10017. Galeão autorizado, 380, conforme a roda do plano. Apesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim e após conforme. Decolagem 10, direita, da El Leda Bridge. Controle 119.8, 5517. Bruno 0537, mantém o pode esperar dono 0. Direita, todo esse acidente, a gente vai ter o cruzamento da radial. São 3258, após a passagem do segundo Boeing da Gol, está autorizado de entrar o Fugback? Mais um instante, tem a aeronave no pátio 3, aguardando para início do táxi, ok? Vai passar a retaguarda também. Após o ATR da passarela da trip, será autorizado. Após a passarela do ATR, está autorizado tomar a taxa. Tá 3, 2, 1. Order 118, this mile 95. 1895, 429. O 9053 tem condições de decolar quando autorizado? Sente ali e mantém pistão no zero, gol 9053. Mantém no zero, 9053. Salvador Tower, good evening, Azul 429, establish ALS X-ray, runway 10. Azul 4298, continue o approach, coordinate 1012, stand by, runway vacated. Total 9907, no solo 3000, libere pista pela direita, solo 1212.9, agilize manobras. 219, vai agilizar. Mestre Passaredo? Tá livre, Passaredo, até ponto de espera, via Índia. Afirmativo, via Índia. Atão, Gotel, Oscar, Zulu, prossiga. Patango Hotel Oscar Zulu. Patango Hotel Oscar Zulu, prossiga. Em pista no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Iniciando 9053. 0053 após a decolagem, acione 5505. 5505 no 34. Só livre, puxa. Gol 9278, autorizado ILS, aposto estabilizado. Tomarei, 9278. Emirei, short point. Okay, wait for my vacates, azul 4298. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2223, 2224. Mantenha o ponto esperado no 0, 2224. Mantenha espera da...

Tô ciente do acionamento, informo que ainda não tem autorização de tráfego, ok? Só mais um instante. Top. 5216, acordando a equipe de solo, o total tá ingressando no pátio. Pós estacionamento do total tá livre, chame táxi. Salvador Ground, for 298, táxi via Alpha Juliet Gate 03. Táxi via Alpha Juliet Gate 03, do for 298. Solo, trip 5393, solicita por estacionamento. 5393 tem condições de fazer simultaneamente com a companhia no, na posição 3? Afirmo, senhor. 393. Estão coordenando com a equipe de solo para efetuar simultaneamente e chamar para o táxi. Vai coordenar e chamar para o táxi, 393. Para o táxi, 3858 até o ponto de espera livre, a torre 1895-1012. 3526 está sendo a companhia que vai fazer simultaneamente, pushback? 3526. Chama o táxi. Agora com o controle 119.8. Boa noite, obrigado. Agora através de Itapuã, autorizado, ingresso direto. Teste Casulu tem condições de fazer pouso pairado na cabeceira 35. Nós temos uma aeronave agora na curta, na, chegando na sinal da 1-0 agora. Na 35, vai, seguir para 35, Teste Casulu. Então, da presente, está autorizado seguir para a sinal da 35, evitando interferir com a sinal da 1-0, ok? Reporte para pouso. Bota lá na cabeceira 35, Teste Casulu. Ô, Torre, boa noite, por 9278. 9278, QNH1012, continua aproximação, reposta no marcador externo, baixado e travado. Tomarei, 9278. Afirmativo, Rumba, foi solicitado a autorização ao Centro Recife. O operador informou que ainda não tem seu plano aqui, a gente está verificando isso aí para poder autorizá-lo. Eu desço para 4.000 pés, dá presente, 1-0-1-2 em Norte hoje. 1-0-1-2 até 4.000. 35, 5, 5. Vicente, forma o helicóptero se aproximando para pouso na cabeceira 35, não irá interferir com a sua aproximação. Presença autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 079. Eu ligo pouso na 10, 9278. Salvador 3858, ponto de espera pronto. 3857, mantém ponto de espera da 1-0. Ok, 593, então dá passagem, o azul que tá ingressando no pátio, ok? O azul da sua direita. O tráfego vai estacionar no portão 3. Após o azul, prossegue. 5393, então vai trazer passagem o azul aqui que vai ingressar no pátio. Azul 4298, clear Juliet Gate 03. Juliet, 1-2-5-3, chame Recife 12590, alterne 13325. 2590, 3325, 9063. Autorizado, vai a baixa altura até o pátio 5. Autorizado, táxi a baixa altura para o pátio 5, depois girando pista, hotel de Cazulu. Bota, livrando a pista, hotel de Cazulu. Pesado. Sim, obrigado. E nossa cidade se não conflitar de Guatelo? Nós temos duas saídas que podem se tornar conflito se eu voar direto pelo. Mantenha a prova de bom. Sim, mas eu mantendo prova de ponte, até 4.000, ajustada no 0-1-2, mantendo a 2.40, até bem próxima do ano. Confirma o controle? 0-0-0-1-0-0. E o 5972, chega da ponte, desça para nível 0-5-0 em redução para 229, número 4 na aproximação. Para 0-0-0, 0-0-0, o controle de Salvador, CNMA 224. Controle Ogono 076, 1550, pode prosseguir na descida. Via 2000, autorizado ILS, após estabilizado. 2000, após estabilizado no XR, Ogono 076. Estabilizado 3222, 05. Então 3305, todo.